Adiós vista dos meus ollos non se cando non veremos. Silveiras, como era o meu amor, caminhos entre o meu e os barcos.